Tudo o que se passa no mundo, passa no Antena News. Diariamente, um bloco informativo de 5 minutos põe-no a par do que acontece no planeta. A notícia e o desenvolvimento. O esperado e o surpreendente em Antena News. De segunda a sexta-feira, às 11h40 da manhã, na Antena UE. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Domingo à sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antena UE, com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão de Bom Dia, Antena UE. Emissão para segunda-feira. Hoje são 6 de junho, ano de 2011. Bom dia, bom dia. Cá estamos para mais uma emissão de Bom Dia, Antena Web, emissão de segunda-feira, 6 de junho. Num dia em que fica marcado, ou em que o país acordou, totalmente virado à direita. Depois das legislativas de ontem, eis que o país acorda virado à direita com a vitória do PSD de Passos Coelho. Deixo-lhe para já as temperaturas máximas previstas para hoje e vai haver uma descida das temperaturas máximas. Assim, Faro estará com 25 graus, Lisboa 23 e Porto 22. Até bem para todas as 11h40, eu, Diamantino Teixeira, proponho-me ser uma boa companhia onde e com quem quer que você esteja. Daqui a pouco já lhe trago os destaques para o Canal 1 e Canal 2 da Antena Web. Musicalmente, vamos começar esta emissão assim. Tiens, bonjour. comment tu vas depuis le temps que l'on ne s'est pas vu. Tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Une photo que tu m'avais donnée. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. C'était hier, j'allais chez toi, t'apporter du lilas. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. T'as aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray I'll be on my way, saving love for you. California blue. One sunny day I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue, California blue. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to you. Yeah. Emissão de Bom Dia Antena Web para segunda-feira, 6 de junho, com Sets Boy e ainda a voz de Roy Orbison. Deixe-lhe ficar para já a previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco. Assinala-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima. E no que diz respeito às temperaturas máximas, já lhes trouxe aqui, mas volto a dizer-lhe. Faro poderá chegar aos 25, Lisboa aos 23 e Porto 22. Pode ser que o verão venha por aí de mansinho. No que diz respeito aos destaques para a Antena Web, Canal 1 e Canal 2, deixe-lhe ficar para já os destaques ao Canal 1 da sua rádio preferida. Assim, logo mais, Carlos Bonaparte traz-lhe Canto Português. É a penúltima emissão de um programa que completou este mês 15 meses. Mais propriamente, ou mais concretamente, no passado dia 1. Canto Português, com Carlos Bonaparte. Depois tem JMR, com José Manuel Rasteiro. É um programinha que vai para a hora às 10 da noite, música para os teus ouvidos, com um espaço de 60 minutos. Um espaço preenchido com grandes sucessos dos anos 80. E para acabar bem a noite, já sabe que tem às 23 horas Universo Instrumental. Venha aí connosco até bem perto das 11h40. Eu vou ficar na sua companhia. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, musicalmente estivemos nesta emissão com os Eagles, o tema Hotel California. Espero que continue por aí na nossa companhia, espero que tenha, que esteja a ter um bom início de semana. Hoje é segunda-feira, 6 de junho. Vamos então aos destaques para o canal 2 da Antena Web. Começamos com as Tardes Latinas. Que, como o próprio nome indica, é mesmo um espaço dedicado à música latina. Hoje, destaque à música cumbia e à salsa. As quatro mais do Top 10 hoje adivinham-se grandes novidades. É só ficar aí para ouvir o Top 10 da Antena Web. E para acabar o dia serenamente, nada melhor do que um programa com o mesmo nome. Serenamente. serenamente, um espaço para finalizar a sua emissão de hoje com música médica. É isso mesmo, música médica. Música que provoca grandes efeitos em pacientes. Música bem calma, bem relaxante. Não se admira até se adormecer. Lá mais para o meio da emissão de hoje. Serenamente, para acabar serenamente também esta emissão de hoje do Canal 2 da Antena Web. Vamos à música, agora para ficar com Carlos Puebla, Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. We'll be right back.

num dia em que o país fica ou acorda totalmente virado à direita depois das eleições de ontem e que deu a vitória ao PSD de Passos Coelho. Ainda o dia ou a noite fica marcada também pela demissão de todos os cargos políticos de José Sócrates. Fica então por aqui esta emissão do Bom Dia Antena Web, emissão com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. De Lisboa para o mundo, envia-vos um forte abraço, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, como é evidente, em novo espaço, era o que eu queria dizer. E porque é mesmo a contagem final, vamos sair então com os Europe, The Final Countdown. Até amanhã, se Deus quiseres, a continuação de um excelente dia. Bom dia, Antena Web.